A sua rádio onde você estiver. Está ouvindo? Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte até meio-dia em transamericavoz.com.br, 104.5 no seu rádio, né? Gostaria de tocar uma música aqui agora. Alô, Fábio, você que quer ouvir aí a nova do Henrique Iglesias? Não quer não? Poxa vida, hein? Musiquinha tão bacana, rapaz. Eu vou tocar então Anitta e Projota no lugar, combinado? Isso aí, vamos lá. O pessoal perguntando aqui também por que é que estamos pegando no pé da passagem da tocha, se estamos fazendo isso porque não fomos convidados para carregar a tocha. Pera lá, hein? Como assim não fomos? Fomos sim! Jorge Pegoraro foi o representante do Fronte e da Transamérica Foz ontem na passagem da Chama Olímpica lá pelas Cataratas do Iguaçu. E olha, o questionamento não é em relação à tocha, tá? Mas às atrapalhadas cometidas pelas autoridades locais, né? Por exemplo, esse rolo do hospital, que se é um protocolo padrão, como foi dito e já tinha sido definido há mais de um ano, né? Não deu pra entender por que raios marcaram cirurgias eletivas pra semana da tocha, enfim, se era só pra remarcar e deixar o povo mais tempo na espera, né? É o tipo de coisa que realmente não deu pra entender. E essa questão também da proibição de estacionamento, né? A gente até entende que por trás da proibição tem uma preocupação, né, com carro-bomba e coisa e tal, mas será que não tinha um outro jeito de fazer, sem necessidade de bloquear a Avenida Brasil para o trânsito de veículos durante praticamente toda a quinta-feira? Será que não dava para, pelo menos, ter dialogado um pouco mais com a comunidade na hora de definir como seria o roteiro e quais seriam as condições desse roteiro? Pois é, né? Infelizmente, sempre tem alguma coisa que estraga um evento tão legal e tão honroso para a cidade como a passagem da tocha olímpica. Mas vamos girar o disco agora e abrir espaço para o quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E o destaque da semana no quadro Maravilhas Daqui vai para um projeto que destaca o patrimônio imaterial não apenas dos moradores de Foz do Iguaçu, mas de toda a região de fronteira. Estou falando do projeto Nhandeva, desenvolvido pelo Parque Tecnológico Itaipu, tendo como foco a valorização do conhecimento dos artesãos regionais e o desenvolvimento de estampas, padrões e produtos que efetivamente tenham laços com a cultura popular da região. O projeto foi oficialmente criado em abril de 2006 e conta com a participação de 23 entidades, com Sebrae e PTI fazendo parte do núcleo gestor. Os produtos do projeto Nhandeva estão disponíveis em vários locais de venda de artesanato em Foz do Iguaçu e região, com a devida identificação ali na etiqueta. Outras informações no site Nhandeva, é assim que se escreve, tá? Nhandeva.org. Transamérica. É, amigo, e não está fácil, viu? Chegou aquele momento do front em que nós compilamos algumas das notícias mais, digamos assim, estranhas, né? Registradas durante a semana no noticiário nacional e também internacional. E claro que chega a ser difícil escolher. Eu poderia falar, por exemplo, do adolescente ali da cidade de Ponta Grossa que teve uma perna amputada ao tentar chutar um trem de carga em movimento. Enfim, né? Poderia falar também do britânico que estava na praia, dormiu ali com um iPhone no peito na praia, ouvindo música no solzão e acordou que nem um camarão todo queimado, menos uma parte, né? Na parte onde estava o iPhone. Dá até pra ver o risquinho do fone de ouvido ali no peito do cidadão. Eu poderia falar também do tiozão que está fazendo sucesso no Instagram, tirando fotos imitando as poses da filha adolescente. Mas isso aí, além de bizarro, é muito idiota mesmo. Haja falta de ter o que fazer, né? O que eu vou destacar mesmo aqui é uma notícia, atenção, hein? Extremamente sexista. Resultado de uma pesquisa feita pela prestigiada Universidade de Sorbonne, na França. E segundo esse estudo, coordenado pelo pesquisador Sevag Kertenchan, mulheres que apresentam decotes generosos nas fotos de perfis e currículos conseguem melhor sucesso na busca por emprego do que aquelas que protegem o peito dos olhares nem um pouco discretos. Pois é. Isso porque os processos de seleção, né, geralmente são conduzidos por homens que parecem estar mais interessados nos atributos corporais do que nas qualificações profissionais das candidatas, né? E é uma maravilha, né? A metodologia do estudo foi simples, né? Com envio de currículos com fotos para as mesmas empresas de candidatas com qualificações e aparências similares, mas com uma usando decote e a outra não. Resultado. Em 200 tentativas, a mulher do decote recebeu 68 propostas a mais que aquela sem decote. O que eu vou dizer lá em casa, hein? Fronte Transamérica até meio-dia.

Fronte, aqui na Transamérica.